4089. Autorizado alinhar e manter a posição pista 28. Ali mantém o azul 4089. Salvador, muito boa tarde, Xener 6320. Oxener 6320, uma boa tarde. Complete a aproximação, aguardando informação de pista livre. Reporte ao final 3 milhas, cabeceira 28. Guardará 3 milhas da cabeceira 28, Xener 6320. Webjet 6721, no solo aos 48, ao livrar à esquerda, Charlie 121.9. Aí livrar à esquerda quando 219, 7-21. Agilize na medida do possível para livrar. Foi ótimo, já está agilizando, 7-21. Gol no 394, pronto para cópia. Azul 4089. Autorizada a decolagem, pista 28, vento 240 graus, 049. Teve decolagem, pista 28, azul 4089. Oxenem 320, informa aeronave 737, iniciando a corrida. Ciente, 6320, está avisado com o mesmo. Poxa, o Flamengo está livre, é um embreagem 190 iniciando. Ciente, 6320. Webjet 6721 autorizado para o portão 8. Observe, follow-me, viatura follow-me na altura do gate 06. Vai seguir a viatura devido à área que está alagada aí atrás do terminal de passageiros. Afirmativo, ingressa na Juliette, seguindo o follow-me para o gate 8, web 6721. Correto. E o 3834 está pronto para o táxi? Afirmativo, com 83, 4 horas e 13, alterna Teresina. 089, decola aos 50, controle 119, decimal 35. Chama agora o controle 1935, azul 4089. Na Lima Pouso, vou Xené 6320. Afirma, autorizado Pouso, venta de 240 com 10. 528, Xené 6320. Voo no 394, autorizado para o Galeão. O nível de voo é o 360, pela rota Pesoluno 4. O limite da autorização é o destino. A decola da pista 28, após a decolagem, mantém proa até o nível 050. Após curva esquerda, efetua a saída Gole, Eval, após Eval, Crate. Controle Salvador em 119.35, torre 118.30. Acione o código 5412. E 360, autorizado, na Pesolu 14, limite ao destino, decolada 28, mantém a proa até o 050, após curva esquerda, na Gole, Eval, Crate, 1935, controle, 183 a torre, 5412, transponder. Correto, chame para acionamento no 394. E chamarei. Positivo, pode prosseguir e livrar a última esquerda na Charlie e chamar o solo quando livrar. Livrar na Charlie, 6320. Salvador, boa tarde, é o TAN 3661. Ou no 600, cópia. Gol no 600, está pronto para cópia. 0, autorizado Natal, nível 370, pela rota Pesolono 0. Decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até o nível 050. Após curva direita, saída aro 1, transição Zipar. Controle Salvador em 119, decimal 35. Torre 118, decimal 6. Corrijo, 118, decimal 30. Código transponder é o 5410. Aguarde para cotejar, gol no 600. O Xaner 6320 está na escuta. Na escuta, Xaner 6320. O Xaner 6320, táxi via Taxi Alfa e Juliette para... Ok, aguarde, mantenha a posição, aguarde a definição da sua posição, devido ao pessoal da Infero que ainda não definiu aqui corretamente, ok? Mantenha a posição. Ok, senhor, mantenha a posição, Xaner 6320. Boa espera, 28, pronto. 70, rota conforme o plano do Zulu 0, decola da 28, mantém a proa até o 050, pós-curva direita, aro 11 par, 1935 controle, 183 é a torre, 5410 transponder, 600. Correto, chame para acionamento no 600. Chamará, obrigado. Puxa acionamento, vou 1924. 1924, aguarde o pushback acionamento. Está na posição 03, tá ligado? Sente, aguarde o pushback acionamento no 3, 1924. No 3, aguardando, voo na 924. O Xaner 6320 prossiga via Taxiway Alpha após Juliette e Pat 3. É só prosseguir aí em frente, direita e após esquerda para o Pat 3. Alfa Juliette para o Pat 3, Xaner 6320. Correto, observe o sinalizador infraero para parquear a aeronave. Aviso alto mesmo, 6320, obrigado. 3566, copia. Copia, 3566. 3566 autorizado para Aracaju no nível 190. Pela rota Golf 677, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 050. Após curvará à direita no perfil Aron, transição Melim. O controle Salvador é 119 decimal 35, torre 118 30, acione 5402. Afirmativo, 90 autorizado Aracaju, via Golf 677, decolada 28, mantendo a proa 75.000, curva direita, saída Aron, transição Melim, 635, controle 232, 542 ao transponder. É o TAM 3566. O cotejamento está correto, chame para acionamento o 3566. Camarada 3566. Gol 924, autorizado o pushback no 3, reporte para o táxi. Camarada para o táxi, gol 924. No 11 autorizado, reporte para o táxi, 1394 da Gol. Salvador, milhas cabeceira 28, vento 240 graus, 0612 nas, ajuste 109. 1091, chamarei final de 3 milhas, 3192. TAM 3834, decola ao 55, controle 119, decimal 35. 7935, grato, TAM 3834. 0 no 1. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3661. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3661. O tráfego chamou o solo, confirme. Boa tarde, é o TAM 3661. TAM 3661, prossiga. TAM 3661, solicito autorização para Ilhéus, nível 220. 220, aguarde a coordenação para Ilhéus, altimetro 1011, 3661. 1011, vai aguardar, 3661. TAM 3192, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 250 graus, 0612 é nosso. Autorizando pouso na 28, TAM 3192. táxi Gol 1924, 132 a bordo, 12h50, Altair Salvador. O 924 autorizado, táxi via Índia, Alfa e Golf no ponto de espera, 1 no 8 decimal 30 para decolar. Índia, Alfa e Golf, ponto de espera 230, Gol 9. Torre Salvador, boa tarde, a Passaredo 2230. Passaredo 2230, uma boa tarde. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 28, número 1 para pouso, vento 240 graus, 04 nós. Ajuste 1019. Passaredo, final 36230. Pan 3192, no solo ao 59, mantém a posição, chama o solo 121 decimal 9. Chama o solo 121 decimal 9, mantendo a posição, boa tarde, Pan 3192. Boa tarde. Conheço, mantendo a regra 118.302. O 3192, prossiga via Alfa, chamei para ingressar na taxa Kilo. Via Alfa, chamei para ingressar na Kilo, então 3192. Gol 924 vai dar passagem para a aeronave da TAN, que está à frente liberando a pista. Tráfego vai ingressar via Kilo, dê passagem para a aeronave. Vai dar passagem lá dessa. Solo Gol no 600, portão 612, continuar estacionamento. Para ingresso naquilo, tá 3192. Ingresso naquilo e prossiga o táxi via parte 3. Ingressando naquilo, prossegue via parte 3. Me confirma a posição, por gentileza, tá 3192. O seu gate será o 612. Obrigado. Solo no 600, portão 6, pushback acionamento. No 67, aguarde para pushback acionamento. Ou no 600. Aguarde. Juliette, como é que estamos aguardando aí a sua notificação de tráfego? Forma que não temos ainda no sistema, vamos checar com a sala IS de Salvador. O número 00, aguarde a passagem do tráfego da companhia que está cruzando a reta guarda nesse momento, após a passagem da aeronave, autorizado táxi. Até o Coedino, autorizado pushback, chame táxi. Positivo, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado chamar a táxi. 00. Solo, já possui autorização do 3661? 3661 ainda não, aguarde um minuto. Guardar, obrigado. Salvador, boa tarde, passageiro 2830. TAN 3192, mantenha a posição dentro do PAT 3. Mantenha a posição aqui no PAT 3, TAN 3192. Passageiro 2230, autorizado táxi via PAT 3, observe o sinalizador. Sua posição é a 5 do PAT 3, autorizado em frente. PAT 3, posição 5, PAT 3, grato 2230, por gentileza 980, vitória da conquista. Sete, aguarde, Gol no 394. Forma o tráfego da parceria, ele está cruzando aí a Alfa. O tráfego vai para o pátio número 3. Autorizado seu táxi até o ponto de espera da 28. Lá 118 decimal 30. Observando o tráfego cruzando a frente, chamará 183 no ponto de espera quando pronto. Correto. Para posto de estacionamento, 3566. 3566, autorizado no 1, chame para o táxi. Para táxi 3566. O 3192, o senhor vai ter que aguardar a aeronave da Gol, que está efetuando o pushback no gate 6, após esse tráfego liberar a área, autorizado o ingresso para o 6. Gente, avistando, após autorizado ingresso para o 6, está 3192. Correto. voo no 600 ou no 56 a bordo, 2:40, alterna Fortaleza. O 1394, corrigindo, o 1600, confirme o POB? 1156. 1156, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de escada Golf 11830. Juliette Alfa no ponto de escada Golf 230, 1600. Solo, poderia confirmar a saída prevista para o 3661, seria a Cora 1? A 3661, a sua saída será Goleval após direto na Golf 677. Goleval após direto Golf 677. Correto, aguarde mais um minuto a sua cópia. Deixa eu agora. Aqui no Zulu, estabilizado na final do ZOR DME28, Viva Concapa. Lima, aqui no Zulu, continue a aproximação. Número 2 para pouso, aguarde pista livre. Guardando pista livre, Lima, aqui no Zulu. Rigor 924, boa tarde, ponto de espera tá pronto. Bom, no 924, boa tarde, mantenha ponto de espera tá Golf. Vai bater. Vai copiar sua autorização, mais 4 minutos. Jet 6702, solo a 05. Se possível, livre à esquerda, mantém a posição e chama em solo, 121.9. Livre à esquerda, mantém a posição, chama solo, 121.9, web 6702. Solo Salvador, boa tarde, WebJet 6702, livrou 28, tá mantendo a posição. WebJet 6702, ciente, autorizado o táxi via PAT 3, informe para ingressar no PAT principal. Vento 220 graus 08, nós opera em total extensão. Nível pouso 28, ali, Maquina Zulu. Após PAT 3. Alfa, aqui no PAT 3, web 6702. Salve Salvador, 356 da TAM, para o táxi 107 a bordo, com 3:20, alternando o Recife. .3566, autorizado Índia Alfa Golf no ponto de espera da 28, 118 decimal 6, 118.30 corrigindo. Índia Alfa Golf, ponto de espera 28.83, chama 3, suspendendo. Solo web 6721, ciente da informação Foxtrot para autorização de trapo. 6721, aguarde coordenação, altímetro 1011. 1011, aguardando auxiliar, haveria uma saída prevista? Ainda não, aguarde um minuto. Ok, aguardando. Gol 1924, autorizado ali, mantém, cabeceiro 28. Ali mantém, gol 924. 6702, autorizado, gate 4, em frente, gate 4. Gate 4, web 6702. Torre Gol 1394, está pronto no ponto de espera da 28. Ciente, mantém a posição, gol 1394. Mantendo. Lima Kilo Zulu, solo 08, livre à esquerda e chame solo. Livre à esquerda, mantém posição e chame solo. 1219. Comunique acionamento no gate 2 e posterior cópia, se autorizado. A gente aguarda mais um minuto para copiar. Estamos com dificuldade para contactar o ACC. Só mais um minuto. A gente vai aguardar. Lima Kilo Zulu, mantenha a posição. Aguarde a passagem do tráfego da TAM. Decolado aos 1-0, mantenha a proa até 3.000 pés, enxame controle 1-9-35. 1935, mantendo a proa até 3.000. Gol no 394, autorizado ali, mantém cabeceira 28. Ali mantém o 394, 28. TAM 3661, cópia. Pronto, cópia. Ilhéus, nível 220 autorizado pela rota Golf 677, decola da pista 28, após a decolagem mantém pro até o nível 50, após curva esquerda, saída gole, eval, após direto, controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1830, acione 5413. TAM 3661, nota autorizada, o nível 220 para Ilhéus, decolada 28, mantenha pro até o nível 050, após esquerda, gole, eval, para sair via Golf 677, o controle 1935, torre 183 e o transpondeu no 4-3. O seu transpondeu 5-4 no 3, 54-13, autorizado acionando a posição, chame para o pushback 3661. Neste transponder 5-4 no 3, autorizado acionar. Confia em chamar para o pushback? É afirmativo, o senhor solicitou acionamento na posição ou estou enganado? Não, está pronto para o pushback, acionamento normal. Autorizado, chame táxi 3661. Autorizado, vai chamar para o táxi 3661. Gol 1394, autorizado a colapso 28, vento 230 graus, 08 nós. Vento autorizado na 394 do piso 28. Torre 1600, ponto de espera da 28 pronto. Gol 1600, mantenha ponto de espera da Golf. Mantenha ponto de espera da 1600. Juliette, Mike, confirme o tipo dessa aeronave, é um helicóptero ou asa fixa? Não, passado é 8. Sim, você está pronto para cópia? Autorizado então o voo local pelo corredor forte até 25 milhas, decola da pista 17 com curva à esquerda no corredor forte. O controle Salvador é 119, decimal 35, torre 1186, corrijo, 1830, acione o código 0115. 1115, pode acolar já. Controle 1-9-35. Tem mantendo a prova até 3.019.35, gol no 394, boa tarde. Saudou, boa tarde, 3566 da TAM, ponto de espera da 28, não. TAM 3566, boa tarde, mantém ponto de espera da Golf. A Golf, mantendo. 7, Juliet, Mike, Torre. Acionada aqui no andar da polícia, solicita decolagem. O setor do decolagem com curva esquerda no setor. Ciente, papapá, Juliet, Juliet, Mike, autorizado. Tax, reporte para ingresso, pistão na 7. Gol 1600, autorizado a decolar, pista 28, vento 230 graus 089. Livre decolagem da 28 no 600. Juliette, Juliette, Mike, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Salvador, Cardeal 5-2. Cardeal 5-2, continua a aproximação. Aguarde pista livre. Aguardar. Para o táxi do TAN 3661, com o POB 102, autonomia de 2 horas, alternando Aracaju. 3661, autorizado via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118, 30. Índia, Alfa e Golf, ponto de espera da 28, 18, 30, o TAN 3661. Webjet 6721, no COP. Prossiga, por gentileza. Autorizado para Fortaleza, o nível 310, pela rota Pesoluno 9. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha pro até o nível 030. Após curva direita, saída Aron, transição frote. Controle Salvador em 119. Decimal 35, torre 11830. Código transponder 5417. Cardeal 52. Tráfego avistado, cheque trem autorizado, pouso pista 28, vento 240 graus 08 nós. Trem baixo travado, autorizado pouso, Cardeal 52. Controle, 10935, torre 1183, pode confirmar o transponder 5437? 5417, 5417. 5417, web 6721, informa que está na posição 8. Cliente, chame para acionamento 6721. Já está pronto para acionamento. Livre, chame para o táxi 6721. Ok, o 6721 vai acionar na posição e posterior vai para o pushback, pode ser? Então reporte quando estiver pronto para efetuar o pushback. 6721 no webjet. 6721. Passaredo 2230, cópia.